Halleluja. Allelu el bekocho, Alleluhu birkia uzo. Alleluja. Allelu el bekocho, Alleluhu birkia uzo. Alleluja. Alleluhu beteka shofar. Alleluhu benevel bechinor. Alleluja. Alleluhu betof umachol, Alleluhu beminim veugav. Alleluja. Alleluhu bezilzele shama, Alleluhu bezilzele tua. Alleluja. Kol hanshama tehalleluja. Alleluja. Hallelujah.